Paz do Senhor. Hoje termina mais um mês, último dia dele, e como sempre nós oramos juntos, vamos? Nosso Deus e Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor nos fez um povo teu através de Jesus. E o Senhor disse que todo aquele que tem o Senhor é sal e luz no mundo. Eu quero te pedir que o nosso sal possa temperar e dar gosto na vida daqueles que estão sem sabor de vida. E quero te pedir que como luz nós possamos, Senhor amado, brilhar e não ser escondidos debaixo da cama. Quero te pedir que assim como temos o desejo de dar a Deus o que é de Deus, a dar a César o que é de César, cumprir nossas obrigações cívicas e as nossas obrigações espirituais. Quero te pedir que o Senhor dê sabedoria e paz para a nossa nação. Quero te pedir que o Senhor levante um povo que dá o testemunho de que tem um rei dos reis e um senhor dos senhores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.